todo. Levar no Ilê, pra te lembrar do Badauê, pra te lembrar de lá. Isso é, pra te levar no meu terreiro, pra te levar no candomblé, pra te levar no altar. Isso é, pra te levar na fé, pois Deus é brasileiro. Muito obrigado, axé. Ilumina o mirim Orumilá, que vem a cota. É uma lê, é uma lê. Quem tem ser santo é quem entende. Quanto mais pra quem tem algum missão e paz. Quanto mais pra quem tem ideais e os orixás. Quanto mais pra quem tem algum missão e paz. Quanto mais pra quem tem ideais e os orixás. Joga as armas pra lá, joga, joga as armas pra lá, joga as armas pra lá, faz a festa. Joga as armas pra lá, joga, joga as armas pra lá, joga as armas pra lá, faz um samba. Isso é, pra te levar no Ilê, pra te lembrar do Badauê, pra te lembrar de lá. Isso é, pra te levar no meu terreiro, pra te levar no candomblé, pra te levar no altar. Isso é, pra te levar na fé, Deus é brasileiro, muito obrigado, axé. No mirim Orumilá, na estrada que vem a cota. É uma lê, é uma leme. Quem tem santo é quem entende. Quanto mais pra quem tem algum missão e paz. Quanto mais pra quem tem ideias e os orixás. Quanto mais, quanto mais tem algum missão e paz. Quanto mais pra quem tem ideias e os orixás. Joga as armas pra lá, joga, joga as armas pra lá, joga as armas pra lá, traz orquestra. Joga as armas pra lá, joga, joga as armas pra lá, joga as armas pra lá, faz a festa. Linda essa. Você não gostou, não? Maravilha. Essa achei. Agora você botou o tabuleiro na cabeça. Depois é, deu três acarajé. Menina arrasou. Muito boa. Todas as vezes que eu saio de casa, eu chego em casa, eu agradeço. Não me adianta nada um futuro previsto. Eu acho feio. Acho fuleiro, sacou? Eu acho que as surpresas, elas que fazem a gente viver com mais alegrias e tal.